demoradamente de mim se afastou, alegre e contente, até breve coração. Juizinho ouviu, eu fiquei na estação até que o trem sumiu. Recomendações, tantas ela me fez, como se ela não fosse regressar no fim do mês. Vai em paz, meu grande amor, vai em paz e volta breve. Se você sentir saudade, pega no lápis e escreve. De mim se afastou, alegre e contente, até breve coração. Juizinho ouviu, eu fiquei na estação até que o trem sumiu. Recomendações, tantas ela me fez, como se ela não fosse regressar no fim do mês. Vai em paz, meu grande amor, vai em paz e volta breve. Se você sentir saudade, pega no lápis e escreve.